monitor A, mas eu gostava do monitor B ou do monitor C, porque nós somos todos diferentes. Depois eles até hoje, eles mudaram. Eles fazem turmas de até no máximo 25 pessoas para evitar a evasão, porque uma turma muito grande as pessoas não interagem, não criam vínculos de amor. Mas eu estava lá e tinha um dos monitores, era muito jovem, devia ter uns 18 a 20 anos. E tinha, naturalmente, suas limitações. Tinha suas dificuldades, não conhecia ainda tanto a doutrina espírita. E eu, quando eu vi ele falando, eu disse, mas meu Deus, como é que essa casa espírita tão grande deixa no Ed 1, que é a porta de entrada da casa espírita, uma pessoa tão inexperiente? Ainda bem que eu não falei para ninguém, pessoal. Mas eu levei um puxão de orelha tão grande dos espíritos. Vocês querem saber? Vocês adoram fofoca, né? Nós vamos falar sobre a fofoca daqui a pouquinho. Brasileiro, né? Eu cheguei em casa e aí estava lá e veio uma vozinha falando assim, meu filho, me diga uma coisa, quantos anos tinha aquele rapaz que você criticou lá no ESD 1? 18, 20 anos. E você, com 18, 20 anos, estava fazendo o quê? Eu batia na mão na cabeça, eu era ateu. Só vivia em farra, bebida e tal. Egoísmo puro e orgulho. Ele disse, meu filho, você está criticando aquele rapaz que está ali na frente, dando o melhor de si. E vem você, um fariseu, criticar o trabalho do rapaz? Olha, quem quer ajudar não critica, se oferece para fazer melhor. Quem quer realmente ajudar não faz críticas, oferece a solução e faz parte da solução. Eu posso ajudar. E aí, quando eu terminei o ESD 1, me candidatei e me tornei monitor de ESD. E fui durante muitos anos em Fortaleza. Então, quem quer ajudar não critica. Como é que a gente pode ajudar? Olha como é que a gente ainda é, né? É muito fácil chegar lá e criticar. E a solução? Eu não faço parte da solução? A casa tem maus dirigentes? Você se candidatou para ajudar? Se a gente pode fazer melhor, temos o dever de ajudar, pessoal. O dever de ajudar. Então, o Espírito Hamed fala até que a timidez pode ser uma manifestação do nosso orgulho. Timidez, Nazareno, é. Além de ser, naturalmente, a pessoa não ter prática, não ter o hábito de falar em público e assim por diante, que é natural, todos temos medo. Até eu, quando vou, depois de tantas palestras, chego aqui com as mãos frias. Mas o tímido pode ser também orgulho. Como o tímido tem muito medo das críticas, ele não coloca a sua opinião para os outros. Porque ele não sabe lidar com as críticas. Ele não aceita crítica, por isso ele tem medo de colocar. Timidez pode ser orgulho. Olha como o orgulho está em tudo que é lugar. Então, aqui, quem era tímido a partir de hoje, né? Já sabe. Vamos acabar com a timidez, arregaçar as mangas e trabalhar no bem. Nazareno, mas e agora? Sim, a gente estava falando das fofocas, né? E esse amigo espiritual me disse, Nazareno, as mulheres são espíritos muito nobres. Elas aprendem muito com a gravidez, com a gestação, com os filhos. Elas aprendem o que é o amor incondicional. Elas aprendem a renúncia. Elas são espíritos muito nobres, mas tem um ponto onde elas perdem toda a sua vantagem. E eu disse, qual é o ponto? Numa tal de fofoca. Aí eu falei isso numa casa espírita, a senhora levantou a mão lá atrás, ela disse, Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Aí eu disse, eu expliquei, foi mulher na reencarnação passada. Nada é por acaso no espiritismo. É brincadeira, pessoal, com as mulheres. As mulheres são realmente uma doçura e tem muito homem fofoqueiro mesmo, né? Então a gente cuidar muito do problema da fofoca. Porque na casa espírita vai ser um grande câncer. E tem uma frase do Cristo que eu não entendi muito bem. Está lá. Não resistais ao mal, mas se alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E eu não entendi isso. Eu disse, mas como é? A pessoa vem invadir minha casa